conflito urbano. É o conflito urbano. É o conflito urbano. Fim do conflito urbano. Quanta coisa é preciso viver, entender o sentido do ser ou não ser. É muitos que choram pelo que não tem, poucos que agradecem se o socorro vem. Forçadamente não anula problema, pra resolver tem que estar em cena. Transferem arquivos, aplicativos e quem transferiu alegria, sorriso. Limitações, houve superações, deficiência tá nos corações. Discernimento é ver o sentimento, no escritório ou maçã no cimento. Filho de peixe, peixinho é, seu pai faxineiro tá fim de ser zé. Não importa o que cê tem, não define o que cê é. Não se renda ao sistema, eu não me rendo, tenho fé. Tem parceiro pra fumar, se drogar e beber. Para com tudo e vê quem corre com você. Não vou me comover com playboy apaixonado. Doendo, dormindo, é na ala de queimado. Dividi pra 5 um prato de miojo. Atrás do G5, cara de nojo. Trampar no farol sem caderno e estojo. Atrás do sufilme, cara de nojo. Quem estuda com fome? Homem, sem ausência na lista. Excluir o seu nome, roupa velha na entrevista. É o conflito urbano, pra quem provado bang. Cê sabe o que é dormir sem tomar nenhum tanque. Eu vi expectativa buscando chance de vida. Gastando sola subida, sorrindo mesmo oprimida. Sorrisos dizem pouco, olhares dizem mais. Tanto que nos confunde, não vejo o que está por trás. E por trás desses madeirite, não quero ser apenas hit. Levar mais calor humano a quem só tem calor de eternite. No verso desses rap, eu pus pedaço de mim. Nosso conflito urbano eu transfiguro no nanquim. Observando o mundo foi que lapidei minha fé. Cê quer Mizuno de mil, alguém chora por não ter pé. Gente caminha apressado no vai e vem desses carros. Sem tempo pras consciências que viram feriado. Na cena oriunda ficam várias perguntas. Por que rezamos pra chover se quando chove inunda? É o conflito urbano. É o conflito urbano. É o conflito urbano. Batalha, me alistaram e eu não quis. Chorei pela criança e a queda dos civis. Irmãos perderam armas, ficaram desprovidos. Difícil não se abalar em meio aos alaridos. O pelotão se afasta e quem fica alvo atingido. Não entreguei minhas armas, mesmo aqui estando ferido. Morteiros desarmados, pedaços de inimigos. Tão cedo pra comemorar, milhões ainda vivos. Lutei pelas divisas, não busquei sobrevivência. Medalhas no meu peito são apenas consequências. Não vou subestimar porque o inimigo é liso. Não vou medir esforço e descansar em zona de risco. Não vou mostrar fraqueza, eles também têm medo. Soldado sou na guerra, tio, sistema versus gueto. Quem quer um mundo pior não descansa sequer um dia. Não solto minhas armas e nem deixo elas vazias. Quem luta pela paz não dá murro em ponta de faca. Respeito é o capacete, caráter nossa farda. O nome já fala, se é quebrada nem dá pra tocar conserto. Educação não vem de classe social, nem do berço. Vem no DNA, pique, já tá gravado. Só um pouco de vivência e o cidadão é moldado. Chora agora, ri depois, filho, cê quer mais arroz. Quanto custa, quanto tá aí, meu, separa dois. Quer viver presencia, tó, ingestão de alegria. Favela, periferia, quem diria, chega seu dia. É o conflito urbano.